Moraes. Calma, no meu redinho, aquele pretinho. Já tô terminando de me arrumar de Kennedy de vestidinho, com esse corpinho saindo pronta pra matar. Brotei no morro pra um bailinho, a bolsa da Rino, Juju da cabana. Piticão e mar pra bandido, quer correr perigo, eu sei que ele gosta. Liguei meu redinho, tô indo, já vou avisando que vou me passar. Digo de com pirulitinho, com esse rostinho, coisas que não dá pra comprar. Brotei no morro pro bailinho, antes pagodinho, ela saiu pra matar. Piticão e mar pra bandido, quer correr perigo, eu sei que tu gosta. Esse caso tá perdido, mas se brota na minha base, seu sentado tá fudido. Ex é sempre ex, não existe ex-bandido. Pique cigana da crack, Colândia corre corrido. 3 com 3 é 6, e 6 quer fuder comigo. Beat don't touch, mas salsa recalque porque eu brilho. Talvez que seu ex, se ele fosse pau amigo. Mas quem vive do passado não anda vacilou nisso. Axel, Axel. E aí, mami, onde é que tu tá, piranha? Chegando aí, hein? Pode te preparar. Tu sabe que as gurias são ruins, né? Para papapá. Versa na voz. Pode preparar. Sempre com as mina mais zica na pista. Você sabe quem tá chegando. Minha postura fala por mim. Não perco meu tempo me apresentando. Minha agenda apertada, igualzinha a minha. Sempre com o bolso lotado, fazendo chuva e dinheiro. Tô em outro momento, não adianta me ligar. Sempre que bate saudade, ele pede pra eu sentar. E eu não rendo pra ele, porque eu sou boa demais. E essa foda meia boca não vale a minha paz. Eu nunca tô sozinha, no meu cardápio várias iguarias. O meu novo investimento, um novinho cheio de energia. E do meu lado no baile, sempre tem várias bandidas. E o meu saldo na conta, sempre fecha positivo. Sabe que eu gosto disso, jogando pro alto, descendo, subindo. Minhas meninas são chave, imã pra bandido. Sabe que eu gosto disso, jogando pro alto, descendo, subindo. Minhas meninas são chave, imã pra bandido.